Olá, bom dia a todas e a todos. Bem-vindos ao programa Voz de Portugal. Eu sou o Rosmir da Silva, vou estar aqui convosco até ao meio-dia, como sempre, todas as manhãs de quinta-feira. E então, hoje vamos começar o programa aqui com o Rui Veloso, e depois vem logo a seguir o António Manuel Ribeiro também, e a Iola Semedo, e muitos, muitas músicas, muitas bandas, alguns fatos também, e algumas dedicatórias lá um pouco mais para a frente. Então, para quem está aí por casa, muito bom dia a todas e a todos. Para quem está a trabalhar aqui, um bom, um ótimo dia de trabalho também. E uma boa viagem para todos aqueles que vão à escuta da Rádio Arconcel na estrada. Então, uma boa viagem a todas e a todos. Vamos lá então começar o programa 2 com o Rui Veloso, com o Lado Lunar, e depois vem logo a seguir o António Manuel Ribeiro com Beija-me na Rua. Muito bom dia, boa quinta-feira e até já. Para nos sorrir, faz-me crer que tudo em ti. Veja-me na rua, cantou o António Ribeiro. Agora vou ficar com a Gaiola Semedo e o meu amor. E logo a seguir vem os Titãs com a canção de 1969. os Titãs com One Way Love, e agora vamos ficar com o Expensive Soul e com Doute Nada, e depois logo a seguir vamos ver os Irmãos de Verdade. Então, muito bom dia, boa quinta-feira, são 9 horas e 17 minutos. Nada, cantaram os Pensi Sul e agora vamos ficar com agora sim vamos ficar com os Irmãos Verdade e o tema Olinda. Logo a seguir vai vir a Rita Guerra com a Liberdade e também mais uma vez o António Manuel Ribeiro com Ela é Como Ninguém. Muito bom dia. Oh, descanso a solidão. Alguns traços são perfeitos, outros loucos de paixão. E se um dia eu adormecer e acordar rodeada de herói, e não descobrir que a vontade é en couleur. Faz-me bem. ruas de Lisboa. Fiz o sonho tão certo. Só ela, como ninguém, cantou, contou António Manuel Ribeiro. E agora vamos ficar aqui com uma canção mais antiga, na voz de Francisco José, que tem por tema Muraria, Ai Muraria, assim é que é. E logo a seguir vamos ter também as margens, destas margens, com o Paulo Gonço. E também os passarinhos com o Pedro, o vocalista dos 2008, desta vez a solo. Então vamos lá ouvir estas três canções e depois vamos ter um pequeno intervalo. Então até já. Da velha rua da Palma, onde um dia deixei presa a minha alma, por ter passado mesmo a meu lado certa fadista, de cor morena, boca pequena e olhar torcista. Ai, Muraria, da mulher do meu encanto, que me mentia, mas que eu adorava tanto. Amor que o vento, como lamento, levou consigo, mas que ainda agora e a toda hora trago comigo. Ai, dos roxinhos nos beirais, dos vestidos cor-de-rosa, dos pregões tradicionais. Ai, Muraria, das procissões a passar, da severa voz saudosa, na guitarra soluçar. Mulher do meu encanto, que me mentia, mas que eu adorava tanto. Amor que o vento, como lamento, levou consigo, mas que ainda agora e a toda hora trago comigo. Ai, dos roxinóis nos beirais, dos vestidos cor-de-rosa, dos pregões tradicionais. Ai, Muraria, das procissões a passar, da severa voz saudosa, na guitarra soluçar. esta hora em que o tempo hesita e para, deixando-os de ficar. Esta hora tão singular, de mágicos turbores, estendo os olhos, bebo aos meus amores e deixo-me levar. Das águas, assim como quem vai, vai tão tranquilo, sem destino, enquanto a noite cai.

se o faço é por amor. É melhor ser assim, ser só eu a sofrer. Pra que sejas feliz, com quem tu queres aqui, espera lá fora. É melhor ser assim, ser só eu a perder. E por saber que Foi a Mónica Sintra com a final via outra para terminar esta primeira hora de programa. São 10 horas e um minuto. Passa um minuto das 10. E mais atrás tivemos o Tony Carreira com Vim Aqui Dizer Que Vou Embora. Mas eu vou estar aqui com vós até ao meio-dia, com muita música e alguns fatos também, e umas dedicatórias lá para a última hora de programa. E agora vamos continuar e vamos aqui começar com esta segunda hora com a Viviane e com o Fado do Beijo. E logo a seguir vai vir. Logo a seguir vamos vir o Ródio e o Macau também e os Mercado Negro com Beija a Flor. Muito bom dia e até já. Beija, mas sem me aleijar. Um beijo na cara, deixa desejar. Um beijo que é beijo, é como desejo. Sonhar com um beijo e não acordar. Falarem, não digas a isso. Ai, como eu desejo, chegado a desejo, prender-te num beijo e não te largar. Beijar sem perdoar, à beira do Tejo, à porta de um bar. Porque te queixas dos beijos que beijas e eu só te vejo.

sempre andei por parte incerta, sempre à procura de me encontrar. Será que é a vida que me aperta? Ou serei eu quem não se quer soltar? Por muito que queira, por essa ideia, pois a vida é sempre um livro por escrever. E quando ela vem, se o mundo precisa de alguém como tu, eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Como a brisa precisa do ar, e como a praia precisa do mar, eu preciso de ti. Preciso de ti. Nossa gente. liga a telefonia e sintoniza a Rádio Arc-en-Ciel. Liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. A Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. A Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Não sei bem Se soubesses abraçar, de vez em quando beijar, e aos recantos imperfeitos, com menos rigor apontar, quem seria eu? Sou órfão da tua ternura. Foi a Bária Mayra Andrade, assim é que é, com Afecto, e agora vamos ficar com o Tim e as Horas das Gaivotas, e depois logo a seguir vai vir a Dina com a Água, Amor de Água Fresca, uma canção muito antiga da Dina, que já nos deixou também, e também o conjunto João Paulo. Então até já, muito bom dia. À hora das gaivotas, quando a maré desce e tudo fica mais calmo, quando o sol dourado despenteia o teu cabelo e um só sorriso teu desfaz o meu pesadelo. Pés na areia e o olhar sobre as ondas, por muito que os tendas, não quero que te escondas. Sabe, o mar é bruto, mas pode ajudar a ter outra vez vontade de gostar. Sorriso teu, eu já não estou perdido. estou perdido. Gosto da praia à hora das gaivotas. Eu gosto da praia à hora das gaivotas. Eu gosto da praia à hora das gaivotas. Eu gosto da praia. Eu gosto. Deixa perfil-se um mar entre a foi a certeza que eras tu. O meu doce teu bem, mas sobre a mesa o amor de morango e caju. Pegai, brincai, mete-te na cesta. Riz e dá-me a volta à cabeça. Vem cá conhecendo-me, quero que o amor de água fresca. Fresca, trovei e perdi o juízo. Foi na manhã acesa em ti a bocata tu e a pera francesa entre uma framboesa que eu vi. Peguei, brinquei, mate-te na cesta. Riz e dá-me a volta à cabeça. Vem cá conhecer-te, quero o teu amor e água fresca. Gai, gai, gai. Conjunto João Paulo Académico, Conjunto Académico João Paulo cantou A Oásis de Radimson, uma canção de 1965. E agora vamos ficar com os Heróis do Mar e a Alegria. Logo a seguir vem o Chute dos Pantapés e eu voltarei também já a seguir com mais música até às 11, pois vamos ter os fatos e também as dedicatórias para todos vós que estão aí desse lado à escuta. Muito bom dia, boa quinta-feira e até já. Pés com Falcão, bonita canção, grande, grande êxito dos Chutes. E agora vamos aqui, temos a 10 horas e 50 minutos, temos a 10 minutos do fim desta segunda hora, porque logo a seguir vão pedir os fados também. E então vamos ficar agora com o Miquel Carreira, com Porque Ainda Te Amo. E depois vem a Viviane com O Meu Amor Não Te Atrases, que é para terminar esta segunda hora de programa. E depois vamos passar aos fatos e todas as dedicatórias que tenho aqui para vos oferecer. Então até já! Sinto a tua falta.

MB Matériaux à Ingres. Carrelage Roger à Orléans. La société Calinette Nettoyage Manuel Villas-Boas à Ingres. Obra Genial, application de pavimento em Penafiel. L'entreprise Alberto Coelho à Orne. L'entreprise Ciatel à Olivet. SARL Aurélec Bernardino Azevedo, plomberie à Orléans. L'entreprise Balza Rénovation Peinture Balza Thomas à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Granineiva Indústria de Granitos, Sinalia Neiva Antas Exposim. Beignage. Muito obrigada a todos. Grand merci à tous. Passa 1:30 das 11 e vamos continuar com os fatos agora, como eu disse há pouco. Então vamos aqui continuar com dois fatos, vou-vos oferecer dois fatos hoje aqui para todos vós que gostam de fato, para a senhora Fernanda Campos, para o senhor Flávio, para a sua esposa, para o Delfim, senhor Delfim, um abraço para ele também. Para o Augusto Silva também, para o Paulo Jorge Costa. Para todos vós que gostam de fado, então, hoje vamos ouvir aqui a Aldina Duarte com o tema de Costas Voltadas, grande fado, bonito fado, e também o Camané com A Esquina de Rua. E depois eu vou já seguir porque tenho aqui muitas dicas para vos oferecer. Então, até já. Quiseste, fui sempre o que não gostavas. Deitei fora o que me deste. Pedi-te o que não me davas. Fui abraço de serpente. Beijo amargo limão. Fui um corpo sem ser gente. Mão que é prego noutra mão. Fui de promessa fingida. E rosto que não se encara. Que não chega a ser ferida, e até por isso não sara. Fui noites sem madrugadas, desejo sem aflição. Estamos de costas voltadas por mal. Que digas que não. Ninguém dormia a teu lado. Ninguém sabia. sabia que amando o teu corpo se acenderá. Ninguém dormia ao teu lado, ninguém sabia que amando o teu corpo se acenderá. Andavas devagarinho pelas ruas de Lisboa, em busca de algum carinho que te fosse pão e vinho, lhe te desse noite boa. De algum carinho que te fosse pão e vinho e te desse noite boa. Eras triste se subias e mais nova se choravas. Nas palavras dizias, tinham dores e alegrias, mas só ternura deixavas. As palavras que dizias, tinham dores e alegrias, mas só ternura deixavas. Foste esquina de rua, cantou Camané, a grande fada, a grande voz. E mais atrás também foi Aldina Duarte, com o fado de Costas Voltadas, Aldina Duarte. E o Camané, que já foram casados, ambos agora estão separados, mas já foram casados os dois grandes fadistas. E agora vamos continuar, e vamos aqui continuar com as primeiras dedicatórias. Esta vai ser para o Sr. Joaquim Gonçalves e para a sua esposa, estão sempre às cuidas também. Então, muito bom dia para eles também. Tudo bom, muita saúde, sobretudo. E depois vem para também aqui o Marco Paulo, porque para o Sr. Joaquim vai vir a Amália Rodrigues com Ouça Lá o Sr. Vinho. E depois para a Dona Teresa, que vai vir aqui, o Marco Paulo também. E para a Dona Teresa, que está sempre à escuta também, muito bom dia. E tudo de bom, muita saúde, sobretudo para ela, para toda a sua família, para o seu pai, sobretudo. E toda a família, pronto. E então, vamos ouvir o Marco Paulo, como disse. E depois eu volto já a seguir também com mais dedicatórias. Então, até já, muito bom dia.

corpo e alma, sim, eu mudou, cantou Marco Paulo para a Dona Teresa. Mais atrás foi a Mário Rodrigues para o Senhor Joaquim. E agora vamos ficar com a Adelaide, Ferreira, com o papel principal. E logo a seguir vem os Doces Lima com Desde Que Te Vi. E esta é para Maria do Céu. Maria do Céu, que deseja esta bonita canção a todos os animadores, a todos os ouvintes, a todas as pessoas com problemas de saúde também. Então, muita saúde a todos vós também da minha parte. Sejam prudentes, porque o bicho ainda anda por aí. E depois eu volto já a seguir com mais medicatórias. Então, até já. Quando acordar, já te esqueci. O filme acabou, o drama acabou, acabou-se a dor. Tu sempre foste mal.

até o mar fechar. Foi o seu Vítor Santos e a sua esposa Dona Isabel que cantaram a Garçom da Mais Sangria. Bonita canção que o senhor Vítor Santos faz bailes e festas. E agora começa outra vez a fazer bailes e festas, claro. Já está tudo a começar outra vez no normal. Assim com as discotecas também e bailes por aí durante os fins de semana. E agora vamos continuar e vamos aqui continuar com mais uma dedicatória. Esta para a Maria Adelaide, que está à escuta também, para ela e para toda a sua família, para a sua irmã, para todos os, para toda a sua família. Muita saúde, sobretudo, e muitas alegrias. E então vamos ouvir a Ana Rita desta vez e depois eu volto já a seguir. Cantou Ana Rita para Dona Maria Adelaide. E agora vamos ficar aqui com uma rapsódia de fados com, na voz do António Mourão. E esta é para o Sr. Luís Gonçalves, para a sua esposa, a Dona Esperança também, ali para os lados de Iambal. Para eles, muito bom dia e muitas alegrias, muita saúde, sobretudo. E eu volto já a seguir. Então, até já. Sangue-me com meu amor, noite canta o fado de morena. A noite canta melhor o fado de morena. Sem amor não vivo bem, sem fado vivo pior. Procuro o que me convém, por fado troco o amor. Procuro o que me convém, por fado troco o amor. Ando ao ciúme metido entre o fado e a paixão. Ando ao ciúme metido entre o fado e a paixão. E quando o canto é sabido, tenho zanga à discussão. E quando o canto é sabido, tenho zanga à discussão. E se termino zangado, às vezes com meu amor. Às vezes com meu amor ponho-me a cantar o fado sem dar tanto melhor. Ponho-me Zanguei-me com meu amor, não o vi em todo dia. Zanguei-me com meu amor, não o vi em todo dia. À noite cantei melhor o fado da moraria. À noite cantei melhor o fado da moraria. Foi o António Mourão para o Sr. Luís Gonçalves, para a sua esposa, que cantaram aqui uma rapesódia de fados, grande voz também, o António Mourão. E agora vamos ficar com mais duas bonitas canções. Esta vai ser para a cadeia da parte da glória, para todos os ouvintes, para todos os animadores e para todas as pessoas com problemas de saúde também. A glória que já está de volta, que já começou ontem o programa. E vai estar cá para a semana também convosco com muita música para vos oferecer também, das 14 às 16, todas as quartas-feiras. E agora vamos então ouvir o Frei Irmão da Câmara com Jesus Cristo Anda na Rua. E logo a seguir vamos também ouvir o Tristão da Silva com a Senhora de Nazaré. Então vamos lá. Bater à sua porta, deixar tudo ao que importa, para seguir os passos seus, será feliz no futuro, mas difícil o caminho. Bater de porta em porta, bateu teu neninho e na tua, para Jesus poder entrar, responder é o que importa. Bateu na minha e na tua, para Jesus poder entrar, responder é o que importa. Silva, mais atrás foi o Freddy Irmão da Câmara da parte da Glória, com Jesus Cristo Anda na Rua. E agora vamos ficar, agora vamos mudar um pouquinho de música e vamos ouvir os Quinta de Vila, e esta vai ser para o Luís também, que está à escuta. Então até já. De ver com Dona de Bens, e que foi para o Luís, e agora vamos ficar com os Alas dos Namorados, e esta também vai ser para o outro Luís, que toda a gente conhece, que é o portugista de Dontere. Então até já. Até ao fim do mundo cantaram os Olas Namorados, que dediquei também esta canção ao Sr. Luís, Luís, o portugista de Dontaire, que toda a gente conhece. Para ele também um abraço e tudo de bom, muita saúde, muito bom dia. E agora vamos terminar o programa, estamos mesmo a chegar ao fim, estamos a chegar ao meio-dia e vamos ouvir os Lucky Dukes com a Cláudia Faria e depois eu volto já a seguir. Então até já. To see, rest assured. Don't they know it's the end of the world? 'Cause you don't love me anymore. Why do the birds go on singing? Why do the stars glow above? Tears in your eyes. Don't they know it's the end of the world? It ended when you said goodbye. Don't they know it's the end of the world? It ended when you said goodbye. E pronto, amigos ouvintes, por hoje é tudo. Não há tempo para mais. Acabamos aqui com os Lucky Dukes, com a Cláudia Faria e o Marco António, com o Dion Duarte Old, uma canção em inglês, como muitas canções que eles cantam em inglês, mas também cantam algumas em português. Para a próxima vos passarei uma dessas em português. Então fiquem bem, fiquem com a Rádio Arconciel. Uma boa continuação desta quinta-feira. Eu voltarei para a semana com mais vozes, mais músicas, mais fados, mais dedicatórias. Tudo cá de melhor da nossa música bem portuguesa. Então até lá, um grande abraço a todos, sejam felizes, sejam prudentes e até para a semana. Muito bom dia. Portugal continental e na Madeira.